Foi com muito, muito agrado que, de facto, a família, muita generosidade da parte da família, a qual agradeço, nos partilhar que o professor Ramos Mendes tinha deixado muito, algo muito, muito dele, escrito, nós sabemos que escrevia. E, portanto, quando esse livro nos foi apresentado, o que a escola fez foi exatamente tratar da parte de design, tratar de toda a parte da logística, porque nós temos curso de multimédia, portanto era fácil para nós, de facto, tratar do livro da forma como tratámos. O professor Ramos Mendes deixou tudo escrito, toda a parte escrita, não é? Com a sua caligrafia, e portanto nós modernizámos, estilizámos e todos os desenhos que se encontram, colocámos isso nas turmas de educação visual, portanto foi um rap que foi feito às turmas. Eu digo generosidade porque, de facto, parece-me a mim que foi o primeiro, espero que de muito, porque o espólio que a família tem, se pensamos nós que só deve ser partilhada, portanto um espólio deste não deve ficar na gaveta da família, e se houver esta generosidade como está a ter, e é o princípio, penso que nós, escola, deverá de facto colocar ao uso às pessoas todo um espólio, seja escrito, seja outro nível, que nós sabemos que o professor Ramos Mendes nos deixou. Na minha parte, de facto, foi um gosto, uma grande honra que a escola tivesse conseguido estar neste primeiro livro.